Fechei os seis. Querido Deus, eu e a Sofia trabalha na manta de retalhos. Nós põe ela no alpendre. A Sue Avery deu o vestido amarelo velho para nós usar. E eu trabalho num pedaço sempre que pode. Tem um padrão bonito, chamado Favorito da Irmã. Se a manta fica perfeita, talvez eu dou para ela. Se não fica perfeita, talvez eu guarde para mim. Quero ela para mim, só por causa dos pedacinhos amarelo. Parecem estrelas, mas não. O Sou e a Shug vão a pé na caixa do correio. A casa está sossegada, tirando as moscas. Passam de vez em quando, bêbadas de comida e calor. Zumbem tanto, deixam-me com sono. A Sofia parece ralada com qualquer coisa, mas sem saber muito bem o quê. Se inclina para a moldura, coze um bocado, depois chega para trás na cadeira e olha para o quintal. Por fim, pôs a agulha e diz: me explica para que as pessoas come, menina Sally. Para não morrer, digo, para que havia de ser? É claro que há pessoas que comem porque a comida sabe bem para elas. Outras são glutonas, adoram sentir a boca trabalhar. São as únicas razões que lhe vem na cabeça? Pergunta ela. Bom, às vezes uma pessoa pode estar mal nutrida. Ela pensa. Ele não está mal nutrido, diz ela. Quem? Pergunto. O Harpo, diz ela. O Harpo? A cada dia que passa ele come cada vez mais. Talvez tenha uma bicha solitária? Ela franze a testa. Não, diz. Não acho que é bicha solitária. A bicha solitária dá fome. O Harpo come mesmo quando não tem fome. O quê? Come à força? Custa acreditar, mas às vezes nós ouve coisas diferentes todos os dias. Eu não, mas algumas pessoas diz isso. Ontem à noite no jantar, ele comeu uma travessa inteira de biscoitos. Nah, digo. Comeu sim. E bebeu 2 copos grandes de leitelho. Ainda por cima depois do jantar. Eu estava a dar banho nos meninos, preparar eles para deitar. Ele devia lavar a louça. Em vez de lavar os pratos, estava a lamber eles. Talvez ainda tinha fome? Vocês todos andam a trabalhar muito. Nem por isso. E hoje de manhã matou o bicho com 6 ovos. Poça! Com tanta comida ficou tão enjoado, não conseguia andar. Quando nós chegou nos campos, pensei ele ia desmaiar. Se a Sofia diz poça, há qualquer coisa errada. Talvez ele não quer lavar prato, digo. O paizinho dele nunca lavou prato na vida. Tu pensa que é isso? Diz ela. Olha que ele parece adorar. Para dizer a verdade, ele gosta muito mais dessa parte da lida da casa que eu. Eu prefiro ir para os campos ou tratar dos animais, até cortar lenha. Mas ele adora cozinhar e limpar e fazer isto e aquilo na casa. Ele tem mão para a cozinha, lá isso tem, digo. Foi uma grande surpresa para mim ele saber cozinhar. Quando vivi em casa, eu nunca vi ele cozinhar nem um ovo. Mas aposto que queria, diz ela. Parece uma coisa muito natural para ele. Mas o Sou, tu sabe como ele é. Ele não é mau de todo, digo. Você te sentes bem, menina Sally? Pergunta a Sofia. Ele não é mau em algumas coisas. Mas noutras é. Ah, diz ela, a próxima vez que o Harpo vem cá, repara o que ele come. Eu reparo o que ele come, ou se repara. A primeira coisa que eu faço, quando ele sobe os degraus, é lhe observar com atenção. Continua magricela, metade do tamanho da Sofia, mas eu vejo uma pancita despontar por baixo do macacão. Que tem para comer, menina Sally? Diz ele, indo direto no aquecedor e num pedaço de galinha frita. Depois, na despensa, para tirar uma fatia de tarte de amora, para junto da mesa e mastiga, mastiga. Tem leite fresco? Pergunta. Eu tenho coalhada, digo. Ele diz, adoro coalhada. E tira um bocado. Pelo visto, a Sofia não lhe alimenta, digo. Porquê é que tu dizes isso? Pergunta com a boca cheia. Porque ainda agora foi hora do almoço. E tu já tens fome outra vez? Ele não diz nada. Come. Também não falta muito para o jantar, digo. Umas 3 ou 4 horas. Ele remexe na gaveta em busca de uma colher para comer a coalhada. Vê uma fatia de pão de milho na prateleira atrás do fogão, pega nela e lhe desfaz para dentro do copo. Nós volta para o alpendre e ele põe os pés em cima da varanda. Come a coalhada e o pão de milho com o copo colado no nariz. Lembra um porco na gamela. Tu anda com uma fome danada, digo. Ouvindo ele mastigar, ele não diz nada, come. Olho para o quintal. Eu vejo a Sofia arrastar um escadote e lhe encostar na casa. Veste uma calça velha do Arpo. Tem um pano amarrado na cabeça. Encosta o escadote no telhado e começa a martelar prego. O barulho faz eco no pátio. Parece tiros. O Arpo come, observa ela. Depois, arrota. Diz, desculpa, menina Sally. Leva o copo e a colher para a cozinha. Sai e diz, adeus. Não importa o que acontece de volta dele. Não importa quem está. Não importa o que eles diz ou faz. O Arpo come o tempo todo. Pensa em comida de manhã, à tarde e à noite. A pança cresce, cresce, cresce. Mas o resto do corpo não. Começa a parecer prenha. É para quando? Nós pergunta. O Arpo não diz nada. Tira mais uma fatia de tarte. Querido Deus, o Arpo fica na nossa casa este fim de semana. Na sexta à noite, depois do sol, a Xugue e eu ir para a cama, eu ouvo alguém chorar. O Arpo estava sentado nos degraus a chorar, como se o coração está na beira de partir. Oh, boá, boá! Tem a cabeça entre as mãos, lágrima e ranho a correr pelo queixo abaixo. Dou um lenço para ele, suou o nariz. Olha para mim com os dois olhos fechados como punhos. Que te aconteceu aos olhos? Pergunto. Ele dá voltas na cabeça para inventar uma história. E depois diz a verdade. Foi a Sofia. Diz ele. Tu continuas a chatear a Sofia? Pergunto. É minha mulher. Diz ele. Isso não quer dizer que tu tens de lhe chatear, digo. A Sofia te ama. É uma boa esposa. Boa para os meninos e bonita. Trabalhadeira. Temente a Deus e limpa. Não sei que mais tu queres. O Arpo funga. Quero que ela faz o que eu manda, como você, com meu pai. Oh, meu Deus, digo. Quando o meu pai diz para tu fazer uma coisa, tu faz, diz ele. Quando ele diz não, você não faz. Se tu não faz o que ele manda, ele lhe dá uma surra. Às vezes me bato na mesma, digo, mesmo quando eu faço o que ele manda. Pois é, diz o Arpo. Mas a Sofia não. Ela faz o que quer, não liga nada para mim. Quando eu tento arriar nela, ela me põe os olhos negros. Boá, chora ele, boá. Tento-lhe tirar o meu lenço, empurrar ele e os seus olhos negros para fora do alpendre. Penso na Sofia. Ela me faz comichão. Eu costumava caçar com arco e flecha, disse ela. Não dá para bater em algumas mulheres, digo. A Sofia é uma delas. Além do mais, a Sofia lhe ama. Provavelmente não se importa de fazer a maior parte das coisas que tu lhe pede. Se você pedes com jeitinho, ela não é má, não é vingativa, não guarda ressentimento. Ele fica sentado com a cabeça caída, como um atrasado mental. Harpo, digo, abanando ele, a Sofia lhe ama. Tu ama a Sofia. Ele olha para mim como pode, por entre os olhinhos inchado. Sim, diz ele. O sou casou para eu tomar conta dos filhos dele. Eu casou com ele porque o meu pai me obrigou. Não amo o sou e ele não ama-me. Mas você é a mulher dele, diz o Harpo. Tal como a Sofia é minha mulher, esposa tem de obedecer. A Shoegavery obedece ao sou? Pergunto. E é com ela que ele queria casar. Ela chama ele de Albert. Lhe diz, as cuecas dele cheira mal. Pequeno como ele é, quando ela recuperar o peso que perdeu, senta em cima dele, se ele tenta lhe chatear. Para quê falei peso? O Harpo começa a chorar outra vez. Depois fica enjoado, debruça sobre a varanda do alpendre e desata a vomitar. Eu tenho a impressão que todo o pedaço de tarte ele comeu no último ano lhe sai pela boca fora. Quando já não tem mais nada para vomitar, eu boto ele na cama, ao lado do quartinho da Shug. Ele adormece logo, logo. Querido Deus, vou visitar a Sofia que ainda está a reparar o telhado. Poça, esta porcaria está a deixar entrar água, diz ela. Ela vai na pilha de lenha fazer ripa de madeira. Põe um grande pedaço quadrado de madeira no cepo e zaca-zaca faz uma grande ripa achatada. Pôs ao machado e me pergunta se eu quero limonada. Olho bem para ela. Tirando uma nódoa negra no pulso, parece não ter uma arranha dela. Como vão as coisas? Entre tu e o Harpo, pergunto. Ah, diz ela. Ele parou de comer tanto. Mas talvez seja só uma fase. Ele está a tentar ficar grande como tu, digo. Ela inspira o ar. Foi o que eu pensou, diz ela. E solta o ar, devagar, devagar. Os meninos vêm todo a correr. Mãe, mãe, nós quer limonada. Ela enche 5 copos para eles, 2 para nós. Nós senta num baloiço de madeira que ela fez no verão passado e pendurou na ponta, na sombra do alpendre. Estou a ficar cansada do Harpo, diz ela. Desde que nós casou, só pensa em maneiras de fazer eu lhe obedecer. Ele não quer uma esposa, quer um cão. É seu marido, digo. Tu tens de ficar com ele. Senão, o que é que tu vais fazer? O marido da minha mana foi para a tropa, diz ela. Eles não têm filho. E eu, a dessa, adoro a criança. Ele deixou ela numa quintinha. Talvez eu vá para a casa deles durante uns tempos, eu e os meus meninos. Penso na minha mana, Nettie. Um pensamento tão forte que atravessa-me como uma dor. Ter alguém para onde fugir. Uma ideia tão doce era insuportável. A Sofia continua olhando para o copo de testa franzida. Já não gosto ir para a cama com ele, diz ela. Antes, quando ele tocava-me, eu ficava maluca da cabeça. Agora, quando ele toca-me, não quero ser chateada. Quando ele põe-se em cima de mim, penso, é assim que ele quer sempre. Ela bebe a limonada. Antes, eu adorava essa parte, diz ela. Costumava correr atrás dele, do campo até a casa. Ficava com os calor só de lhe ver deitar os meninos. Mas agora já não. Agora estou sempre cansada, sem interesse. Então digo, deixa passar um tempo. Pode ser que volte à vontade. Mas falo só por falar. Não sei nada destas coisas. O sol salta para cima de mim, faz o que tem a fazer e daí a 10 minutos nós os dois está a dormir. A única altura que eu sinto qualquer coisa mexer lá embaixo é quando penso na chuva. E isso é como correr até no fim de uma rua que dá meia volta sobre ela mesma. Tu queres saber o pior? Diz ela. O pior é que eu penso. Ele nem repara. Sobe para cima de mim e se diverte na mesma. Sem se ralar o que eu penso. Sem se ralar o que eu sinto. É só ele. O sentimento nem parece contar para nada. Ela funga. O ele ser capaz de fazer assim me dá vontade de lhe matar. Nós olha para o caminho que leva na casa e vê a Chug e o Sou sentados nos degraus. Ele inclina para ela e lhe tira qualquer coisa do cabelo. Não sei, diz a Sofia. Talvez eu não vá embora. Lá no fundo ainda gosto do Arpo, mas ele me cansa tanto. Ela boceja, ri. Estou a precisar férias, diz ela. Depois volta na pilha de lenha e começa a fazer mais ripa para o telhado. Querido Deus, a Sofia tem razão sobre as manas dela. São todas uma mulherona saudável. Parecem amazonas. Chegam cedo, uma manhã, em duas carroças, para buscar a Sofia. Ela tem pouca coisa para levar. A roupa dela e dos meninos e um colchão que ela fez no inverno passado, um espelho e uma cadeira de balouço. Dos meninos. O Arpo senta nos degraus, como se não lhe importa nada. Está a fazer uma rede de arrasto para apanhar peixe. Olha para o riacho de vez em quando e assobia uma canção, mas não tem nada a ver com a maneira como costuma assobiar. Este assobiozinho parece perdido no fundo de um frasco, e o frasco está no fundo do riacho. À última hora decido dar a manta de retalhos para a Sofia. Não sei como é a casa da mana dela, mas há muito tempo que dura o tempo frio. Às tantas, ela e os meninos têm de dormir no chão. Tu vai deixar ela ir? Pergunto para o Arpo. Ele olha para mim como se só um tolo faz uma pergunta dessa. Ele bufa. Ela decidiu ir embora, diz ele. Como é que eu posso lhe impedir? Ela que vá, diz ele, botando os olhos nas carroças das manas dela. Nós senta juntos nos degraus. A única coisa que nós ouve de dentro de casa são as pancadas de pés rechonchudo e robusto. As manas toda de Sofia a andar ao mesmo tempo faz a casa abanar. Para onde é que nós vai? Pergunta a menina mais velha. Visitar a tia Odessa, diz a Sofia. O pai também? Pergunta ela. Não, responde a Sofia. Para que o pai não vem? Pergunta outro menino. O pai precisa ficar aqui para tomar conta da casa, para cuidar do Dilsey, do Coco e do Bu. A criança para na frente do pai e olha para ele com muita atenção. Tu não vens? Pergunta. O Arpo diz: Não. O menino vai segredar no ouvido da bebé que gatinha pelo chão. O pai não vai connosco. O que é que tu diz? A bebé senta muito quieta, faz muita força e solta um pum. Todos nós ri, mas ao mesmo tempo é triste. O Arpo pega nela, toca na fralda e prepara para lhe trocar. Não acho que ela tem xixi, diz a Sofia. São só gás. Mas ele troca a fralda dela na mesma. Ele e a bebé, no alpendre, num canto afastado do trânsito, usa a fralda velha e seca para limpar os olhos. No fim, dá a bebé para a Sofia. E ela põe a menina na anca, enfia um saco com fralda e comida no ombro, junta os pequeninos todo, lhes diz para se despedirem do pai. Depois me abraça o melhor que consegue, com a bebé e a coisa toda, e sobe para a carroça. Todas as manas têm uma criança entre o joelho, menos as duas que conduz as mula. E ninguém fala, enquanto sai do quintal da Sofia e do Arpo e passa pela casa. Querido Deus, a Sofia já foi embora há 6 meses e o Arpo não parece o mesmo homem. Antes era muito caseiro. Agora está sempre na rua. Pergunto para ele o que se passa. Ele diz, menina Sally, eu aprendi umas coisas. Uma coisa que aprendeu é que é jeitoso. Outra é que é esperto. Além do mais, consegue ganhar dinheiro. Não explica quem foi o professor que ensinou isto tudo para ele. Eu não a ouvia tanto martelar desde que a Sofia foi embora. Mas toda noite, depois de sair dos campos, ele deita coisa abaixo e bota outra acima com martelo e pregos. Às vezes, o amigo dele, Swain, vem ajudar. Os dois trabalham a noite toda. O Sou tem de gritar para eles parar com o chinfrim. Que estás a construir? Pergunto. Um bar, diz ele. Aqui, no meio do nada? Os outros também ficam no meio do nada. Não sei nada sobre os outros, só sobre o Estrela da Sorte. Os bares devem ser no mato, diz o Arpo, para não incomodar ninguém com a música, com a dança, com as brigas, com as mortes, acrescenta o Swain. E assim as polícias não sabem onde procurar, diz o Arpo. O que é que a Sofia vai dizer quando descobrir o que tu está a fazer para a casa dela? Pergunto. E se ela e os meninos voltam? Onde é que vão dormir? Eles não voltam, diz o Arpo, pregando uma tábua para um balcão. Como é que tu sabes? Pergunto. Ele não responde. Continua a trabalhar, a fazer tudo com o Swain. Querido Deus, na primeira semana não veio ninguém. Na segunda semana, 3 ou 4 pessoas. Na terceira semana, 1. O Arpo senta atrás do balcãozinho a ouvir o Swain tocar viola. Ele tem bebida fresca, tem churrasco, tem dobrada, tem pão de loja. Tem um letreiro a dizer Arpo's, fixado na parte lateral da casa, e outro na estrada. Mas não tem freguês. Eu deixo o caminho que vai no quintal, fico de fora a espreitar para dentro. O Arpo olha para fora e acena. Entra, menina Sally, diz ele. Respondo, não, obrigado. O Sou às vezes vai lá. Bebe uma bebida fresca, ouve o Swain. A menina Shug também lá vai de vez em quando. Ainda usa a sua batinha. E eu ainda faz tranças no cabelo dela. Mas o cabelo está a crescer. E ela diz, daqui a um tempo vai querer lhe esticar. A Shug deixa o Arpo baralhado. Para começar, porque ela diz o que passa pela cabeça dela sem se preocupar ser educada. Às vezes eu vejo eles pecado olhar para ela quando ele julga que eu não estou a prestar atenção. Um dia ele diz, ninguém vai vir até aqui só para ouvir o Swain tocar. Será que ele consegue que a rainha das abelhas cante? Não sei, digo. Ela está muito melhor agora, sempre a cantarolar ou a cantar qualquer coisa. Provavelmente vai gostar de voltar a trabalhar. Por que é que tu não lhe pergunta? A Shug diz o bar dele não é grande coisa, comparado com aqueles que ela está habituada. Mas pensa, talvez, pode fazer o favor de lá cantar umas musiquinhas. O Arpo e o Swain convenceu o Sou a dar para eles alguns dos velhos anúncios da Shug que ele guarda no baú. Eles riscou o Estrela da Sorte na Rua do Carvoeiro e escreveu Arpo's na plantação. Espetaram eles nas árvores, entre a esquina da nossa rua e a vila. Na primeira noite vem tanta gente, não há espaço para todos. Shug, Shug, querida, nós pensou, tu tinha morrido. 5 em cada dúzia, Cumprimenta a Xuga, sim. E no final era mesmo eu, responde a Xuga com um grande sorriso. Finalmente eu vê a Xuga trabalhar. Tenho oportunidade de lhe ver. Tenho oportunidade de lhe ouvir. O Sou não queria que eu fosse. As mulheres casadas não frequentam esse tipo de bar, diz ele. Sim, mas a Sally vai, diz a Xuga. Enquanto eu estico-lhe o cabelo. Imagina, eu sinto mal enquanto canto, diz ela. Imagina, o meu vestido se rompe. Ela tem um vestido vermelho colado no corpo e as alças parecem feitas de linha. O Sou fala baixinho enquanto veste-se. A minha mulher não pode fazer isto. A minha mulher não pode fazer aquilo. Nenhuma mulher minha. Ele não se cala a boca. A Xuga Avery acaba por dizer: Poça, ainda bem que não sou tua mulher. Ele se cala a boca, então. Nós os três vai no bar do Arpo. O Sou e eu senta na mesma mesa. O Sou bebe whisky. Eu bebo uma bebida fresca. Primeiro a Xuga canta uma música de alguém chamado Bessie Smith. Ela diz que conhece a Bessie, uma velha amiga. Chama A Good Man is Hard to Find. Nota. É difícil encontrar um homem como deve ser. Fim da nota. Ela olha um bocado para o Sou enquanto canta. Eu também olho para ele. É um homenzinho pequeno, mas está todo inchado de peito para fora. Mal consegue ficar sentado. Olho para a Xuga e o meu coração começa a apertar. Dói tanto que tapo ele com a mão. Para eles, eu até podia estar debaixo da mesa, tão-se na tinta. Odeio o meu aspecto. Odeio a minha roupa. No meu armário só tenho roupa de igreja. E o Sou a olhar para a pele negra e brilhante da Xuga no seu vestido vermelho justinho. Os pés com os seus sapatinho vermelho atrevido, o cabelo a brilhar cheio de ondas. Quando dou por mim, tenho lágrimas a se unir debaixo do queixo. E estou baralhada. Ele adora olhar para a Xuga. Eu adoro olhar para a Xuga. Mas a Xuga só gosta de olhar para um de nós. Ele. E é assim que as coisas devem ser. Eu sei que é. Mas então, por que é que o coração me dói tanto? Deixo cair a cabeça para junto do copo. De repente, eu ouvo o meu nome. A Xuga diz, Sally, menina Sally. E eu levanto os olhos para o sítio onde ela está. Ela repete o meu nome. Diz, esta música vou cantar agora se chama Canção da Menina Sally. Porque ela tirou-me da cabeça quando eu estava doente. No princípio, ela cantarola, baixinho, baixinho, como faz em casa. Depois, canta as palavras. É sobre um homem, não presta, e fez mal para ela, outra vez. Mas eu não ligo para essa parte. Olho para ela e cantarolo um bocado a par com a música. É a primeira vez alguém faz uma coisa e chama-lhe o meu nome.